rosa. Tava beijando meu irmão, tá se achando a poderosa. Mas ela pensa que eu não sei, ela finge que não liga. E uma vingança eu preparei, eu fiquei com a sua amiga, com a sua amiga, com a sua amiga. Eu fiquei com a sua amiga, eu fiquei com a sua. Eu fiquei com a amiga dela, eu mostrei pra essa cadela que a vida não é bela como ela pensa que é. Ela dança bonitinho, jogando seu cabelinho, me fazendo ciúminho, pensando que eu vou sobrar. Tá muito enganada essa menina safada, vai levar uma chifrada, sua amiga. Mas não foi bem assim como eu imaginei. Você fugiu então, não foi como eu pensei. Foi desilusão essa menina levada. Invadiu meu coração, mas eu pego essa danada. Deixou na solidão, tá na cara que essa peca. Foi desilusão, essa menina fogosa. Tava beijando meu irmão, tá se achando a poderosa. Mas ela pensa que eu não sei, ela finge que não liga. E uma vingança eu preparei, eu fiquei com a sua amiga, com a sua amiga, com a sua amiga. Sua amiga, eu fiquei com a sua. Fiquei com a amiga dela, eu mostrei pra essa cadela que a vida não é bela como ela pensa que é. Ela dança bonitinho, jogando seu cabelinho, me fazendo ciúminho, pensando que eu vou sobrar. Tá muito enganada essa menina.